a todas e a todos, bem-vindos aqui a este programa da segunda-feira aqui com o Lionel. Fazia aqui, eu estou aqui no lugar do Lionel só para enquanto ele está de férias, enquanto os dias que ele estiver de férias, eu estarei aqui para vos oferecer as músicas, mais ou menos as músicas que ele fazia de antigamente no seu programa. Espero que gostem. E mais ou menos, nunca se faz bem igual, não é? Mas quando está assim aqui para reemplaçar outro, é claro que por vezes as músicas não são bem as mesmas do programa do original, mas estou a tentar fazer para o melhor, espero que gostem. E vamos começar o programa hoje aqui com o José Malhoa, já a seguir, e com o Alex Navarro, e depois vem já aí o Leonardo também, e o Jorge Beirão, e muita música, como sempre, aqui no programa, neste programa do Lionel, que está de férias, e eu estou aqui para dar uma ajuda. Enquanto ele estiver de férias, eu estarei aqui no lugar dele para vos oferecer estas músicas, como sempre. Bom, vamos lá começar o programa, como disse, com o José Malhoa e o Alex Navarro, e logo a seguir vamos ter o Leonardo também com a lágrima, Uma Lágrima, que é o título deste bonito tema também, e depois eu vou deixar a seguir. Vamos lá então começar aqui o programa de hoje com este bonito tema do José Malhoa e o Alex Navarro. Muito bom dia e até já. Obrigado a todos pela companhia. As mulheres são a nossa vida e são mais bonitas se as tratarem bem. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. As mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. Que o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. Mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das

foi o Leonardo com Uma Lágrima e agora vou ficar com o Jorge Beirão com o Barquinho. Logo a seguir ouvir as Mambocas também já a seguir. E o Francisco José, muito bom dia. São 9 horas, aqui na 9 horas e 18 minutos. Então vamos lá ficar aqui com o José Beirão e o Barquinho. Muito bom dia a todos. Não há quem não tenha paixão do amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido para a maré que te levou. É que eu estou com saudades de ti. Eu estou, eu sou. Não há quem não tenha paixão do amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade. Não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido para a maré que te levou. É que eu estou com saudades de ti. Eu estou, eu sou. Mar, oh mar, oh mar, pega a marra segura, traz o meu amor para cá. Remando, remando, remando no barquinho. Que dia perdi o

chegou o calor. Vamos dançar, vamos curtir. Não tem o baile, já começou. Vem, meu amor, te divertir. Vou te arrastar, quero ficar. Toda a noite cantou Helena Correia. Agora vamos ficar com o Carlos Pinto e o Amity. Logo a seguir, Flávio Pascoal com Trás, Trás, Trás. Muito bom dia, até já. Todos te dizem que muito te engano, todos te dizem que não te adoro. Amo-te, amo-te, amo-te, a carinho. Amo-te, amo-te.

au Rey du Pôle, à Simac à Saran, Aldora Construction à Saran, Baticasa 45 à Chingy, Aurélec à Orléans, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Olivera à Olivet, la carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Numa, la Taxi Florindo à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Soto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado et un beignage. On se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des saints populaires, la Festa dos Santos Populares. Muito obrigado et à très bref. Ciao. São 9 horas e 45 minutos e 30 segundos e agora vamos ficar com, já a seguir depois desta pequena página publicitária, vamos ficar com o Tony Carreira. Estás sempre em mim, é o título deste bonito tema, logo assim vem a Ana Duarte com Tu És Loucura. Muito bom dia a todos e até já, obrigado a todos pela companhia. Corpo a corpo com outra mulher, pra

coração, cantor Corotif 26, e agora vou ficar com Cláudia Telles e o Fim da Tarde. Logo a seguir vem o Nelson Neto com Domingo à Tarde também, duas músicas aqui brasileiras. Depois vem já aí o Jorge Guerreiro com Fazer Bebê. Muito bom dia, são 10 horas e 7 minutos e 30 segundos. Até já. Sozinho.

não sei se até te lembras do lugar em que demos o nosso primeiro beijo e da vontade louca de abraçar, seguida pela boda do desejo. E fizemos amor na praia, à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Yeah, yeah, yeah. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh, sim, aquele que nunca esqueci. Aqui o José Ricardo, e agora vou ficar com a Linda de Souza e o Malhão Malhão. Esta é sempre, sei lá, sempre o Latin Calicut, que é avec nous. Bonne journée, e toute sa famille, tudo bom. Bonne journée a tous, merci. Cantou aqui para a nossa auditrice Martin, que ela escute. Bom dia a ela e a todos, e a todos que já estão aqui. Mas não, vamos ficar aqui com a Carla Grada e a Raquel Tavares. Muito bom dia. Vou cavalgar por toda a noite, uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope. que vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou-me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais. E agora vamos ficar com os Boleros Celt, Boleros Celt avec l'orchestre Dominique Moisan, e celle-là c'est pour notre auditrice Françoise qui est à l'écoute. Juste après on aura Wanda Batista também com Tardes Concertinas. Até já, muito bom dia.

Parabéns à Jorge Ferreira et son orchestre, sans oublier tout son staff et ses prods. Mais aussi un grand merci à tous nos partenaires et sponsors. Merci aux établissements Mariano à Sémois, à Dope Speciality à Olivet, au restaurant Ogrillo à Orléans, au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, à l'Hôtel des Trois-Vallées à Sarran, à RPG International à Orléans, au restaurant Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au restaurant Asodor Tipico à Fleury-les-Aubrais, à l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais, au Cantinho de Nossa Terre à Orléans-la-Sousse, à la DGACCP, à Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Merci également à nos sponsors, au bar-restaurant Le Brésilia à Saint-Jean-le-Blanc, à l'entreprise Sergio Dominguez à Termini, à DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais, à SMPRA Valmont à Fleury-les-Aubrais, aux Amis du Bâtiment à Ingrid, Thor, au Rey du Pôle, à CIMAC à Sarran, Aldora Construction à Sarran, Baticasa 45 à Chingy, au Rélec à Orléans, MCR 45 à Saint-Denis-en-Val, l'entreprise Olivera à Olivet, la carrosserie Goncalves à Saint-Privé-Saint-Denis, la Taxi Flooring à Pithiviers. Merci également à Carlos Miranda Souto pour le cadeau exceptionnel offert à Radio Arc-en-Ciel. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Et un beignage. On se donne rendez-vous prochainement, le 6 et 7 juillet, pour la grande fête des Saints Populaires, la Festa dos Santos Populares. Muito obrigado et à très bref. Ciao. Passam 7 minutos das 11 e acabamos de ouvir esta pequena página publicitária. E agora vamos continuar com mais música. Vamos já aqui ficar com a Linda de Souza e o português, um português que é uma canção de 1979. E depois a seguir vem logo o Paulo Alexandre com o Vinho Verde, o Verde Vinho, mais, melhor o Verde Vinho que o Vinho Verde, é assim que se chama este bonito tema do Paulo Alexandre. E depois vem já os Calcinha Preta também e o André Batista e muita música, como sempre, até o meio-dia. Vamos lá então ficar aqui já a seguir com a Linda de Souza e o um português, e depois eu vou já a seguir. Até já. Le portugais qui a quitté son Portugal. Sous les toits, il entend la pluie tomber du ciel. Il fait si beau chez lui dans son pays natal. Là-bas, une fille attend depuis des mois. Un prince s'éloigne dans le cou

de quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. É ou não é? Pois é. Trabalho dignifica, assim nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não? Que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que saber, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Digam lá se é assim ou não é. Pois é. Que a rua saia, pensa ao ver a mini saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazote, acharia que o saiote é muitíssimo comprido. É ou não é bondosa a humanidade? Todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que ai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Que maravilha, vocês até de máscara cantam bem. Cantou André Batista aqui ao vivo na casa na Santa Casa da Alfama em Lisboa, no festival da Santa Casa da Alfama. E agora vamos ficar com o Marcos, com a saudade pura para todos vós ao vivo também. E depois vem Fernando Santana com já Vou Cavalgar. Até já. São 11 horas e 20 minutos. Saudade do nosso passado, e agora o meu presente é sem você do lado. E quando

cheiro em nossos lençóis. Volta agora, pois estou. Cantou Márcio Pereira, e agora vamos ficar com a Helena d'Água. Dou-te um doce em troca de um beijo salgado, e logo a seguir vai vir o Benito Campos. Até já, muito bom dia. Vamos ficar com o Vítor Fernandes, Vou Te Amar, logo a seguir vai vir a Fafa de Belém com o Grande Amor. Até já! Yeah. precisar. Ficar com Nelson Neddy, tudo passará. E depois vamos ter dois fatos já a seguir. Até já. Eu te di tanto amor por dia e depois, sem querer, te perdi. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti. Querer algún día, no tendré ya jamás que llorar, aunque en mí ya no hay alegría, de esperanza ya puedo gritar.

quando a mulher não dá porrada. No lar não pode haver animação. Por isso eu digo sempre para a minha: dá-me porradas até eu cair para o chão. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas, mas com jeitinho. Quanto mais porradas me dás, mais aumentas o meu carinho. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas com calma e afeição. Quando me das tuas grandes porradas, eu desmaio e caio para o chão. Casinha tão modesta quanto meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar, acordar vindo do céu. Ouvintes, vou ficar por aqui hoje. Ficamos aqui com os chutes e pontapés para acabar o programa de hoje. Mais atrás foi a Parada das Mulheres com o Luís Cardoso. E eu voltarei quinta-feira com mais vozes, mais bufados e mais dedicatórias, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira, com o programa Vozes de Portugal. E depois, segunda-feira, voltarei outra vez. Se o Leonel não estiver de volta, voltarei cá para dar uma ajuda. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, boa continuação desta segunda-feira, sejam felizes e sejam prudentes. E até quinta-feira, se Deus quiser. Muito bom dia.